B, Curitiba, ZYJ331, AM550, FM 79.3 MHz, canal 157 em caráter experimental. Na internet, bandab.com.br e nos celulares, baixe o aplicativo da Banda B. O nosso lema é alegria, emoção e informação. Banda B, somos o som de cada coração. 24 horas do seu lado com você. Mais alegria, mais emoção. Juntos fazemos da Banda B a sua rádio, a rádio do coração. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? No Tim Pré-Top você tem o aplicativo Deezer Go grátis. São mais de 73 milhões de músicas para ouvir onde quiser, sem descontar da sua internet e sem interromper a sua música com anúncios. É só baixar o aplicativo do Deezer e ativar o serviço. Aproveite essa super oferta. Milhões de músicas e você ainda tem 8 GB e WhatsApp para curtir. Isso tudo por apenas R$15 por 15 dias. Baixe o app do Deezer agora. Quem compara, vem pra Tim. Aqui todo mundo ama o futebol, mas você já se imaginou torcendo pela derrota até o último segundo da partida? Pois é, descubra uma nova emoção de jogar com Betson. Lá você dá seu palpite em vários esportes e jogos e pode se dar bem. Gostou? Entre agora no site www.betson.com.br e faça seu cadastro. Chegou Betson? Se joga! O melhor do entretenimento está na Banda B. Banda B, Banda B. Programa Luiz Carlos Martins, de segunda a sexta, às 8 da manhã. E no sábado, às 9 da manhã. Oi, oi, gente querida. Oi, oi, Banda B. Banda B, 4 e 2. Tá no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Tá na Banda B. Da notícia. Música e informação em um só hit. No hit da notícia. Marcelo Borges, Banda B. Na sintonia da informação. No hit da notícia. Me vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.